Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu sou péssimo com jogos de anagramas. Aqui é Carlos Voltor e Jesus Cristo Superstar. Aqui é o Mario Fanatic. Vamos falar sobre um filmeco baseado no livreco. Aqui é Azaghal, o anão Mexandaiô. Mexandaiô, chame o Yoda. Mexandaiô, pra quem não ouviu o nosso Nerdcast de RPG, Mexandaiô é um anagrama para chame o Yoda. Bem-vindos ao Nerdcast especial sobre Código da Vinci. Nós vamos falar sobre a maior polêmica dos últimos tempos, que é o livro de Dan Brown, que acabou virando um filme de Ron Howard, o nosso pequeno criança adulto do Star Trek. Nem detalhe, o cara foi parceiro do Fonzie, né, cara? Do Fonzie! Nossa! Fonzie, cara, meu Deus do céu. A melhor coisa da vida que o Ron Howard fez, deixa eu fazer isso parar, é que foi ele ter concebido a Bryce Dallas Howard. Acho que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Isso é verdade. E ele participou... Quem pôde assistir ela, desculpa, fala. Quem pôde assistir ela nua... No filme do Manderley, sabe o que eu tô querendo dizer. Bom, então nós vamos falar sobre Código da Vinci em breve, porque agora vamos entrar com nossas caneladas. Canelada. Canelada. E vamos lá, pequenos nerds. Isso, e agora nós vamos proceder com a leitura dos e-mails. Mas como na última vez ficou meio chato, meio demorado, a gente vai ler e depois vai acelerar o áudio. A partir de agora, o áudio é acelerado. Exatamente. Vamos lá? Aham! Muito bem. Você não se esqueça que se você quer falar com o Jovem Nerd aqui no nosso Nerdcast, você deve mandar e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br. Se você quer assinar nosso programa no iTunes, é só clicar ali na barra da direita, no site, no Nerdcast, você vê assinar no iTunes, siga as instruções e estará com ele prontinho para ouvir. Aí, o primeiro e-mail é do Rodrigo, de Recife, Pernambuco, falando o seguinte: olá, nerds, meu nome é Rodrigo, moro em Recife, já é o quarto e-mail que eu mando, e vocês não leem esta merda. Já me arrisquei ouvindo vocês no meu quarto. Ué, como assim já me arrisquei ouvindo vocês no meu quarto? É arriscado ouvir o Nerdcast? Não sei. Depende se for do Google, até pode ser, né? Bom, já me arrisquei ouvindo vocês no meu quarto, pois gosto muito do programa, mas odeio vocês. Ótimo, entra na fila. E sinceramente, vocês começam a rir por qualquer porcaria. Mas enfim, enfim, se inscreve junto, sua besta. Enfim, vocês são umas bestas, tão babacas que se tornam engraçado. Então vai pro inferno, você. Ótimo. Seguindo a lista de e-mails, o charado rapaz acima, Rodrigo Lage, 18 anos, Campinas, São Paulo. Ele diz assim: olá, nerds, frequento o site há um bom tempo e vocês estão de parabéns, blá blá blá blá blá blá. Vocês esqueceram de mencionar que o Google também é dono do blog. Se quiserem confirmar, é só pesquisar no Wikipedia. Aliás, o Google tem uma lista de serviços realmente interminável. Entre os mais curiosos tem o Google Labs, onde você vê todos os experimentos do Google. O Google Moon, onde o zoom máximo confirma que a lua é feita de queijo. O Google Page, que é uma porcaria. E o meu favorito, o Google Mars. Isso é verdade, o Google Moon, se você der um zoom máximo, ele mostra um queijo. É mesmo? Muito bom, é a FMS. Muito bom. Bom, o próximo e-mail é do Anderson Mancera, que mandou... Novamente esse cara? Ele já escreveu sobre criticando nosso e-mail de videogames, nosso Nerdcast de videogames da última vez. Tem 26 anos, do Rio de Janeiro. Adorei a resposta de vocês deram ao meu e-mail. É verdade, na história das Tartarugas Ninjas eu sabia e eu ouvi... Aliás, ele tá dizendo que ele sabia que as Tartarugas Ninjas tinham sido criadas nos quadrinhos. E ele ouviu sim a gente falando do Ralph Baer. Quis apenas criar polêmica pra morrer de rir com seus comentários. Olha certo, o que ele tá fazendo aqui é fingir que ele fez de propósito pra não pagar um tipo maior ainda. Mas ele não sabia, ele ferrou, pagou um micaço violento. Bom, então vamos lá. Como eu percebi que o programa tá crescendo, aí ele continua. Fiquei preocupado, pois o meu cartão NMC do celular só tem 32 megas de espaço. Portanto, sou um nerd pobre, que ele escuta o Nerdcast no celular. Isso, a partir de hoje o Nerdcast vai ter sempre 33 megas. Seguindo a nossa lista interminável de e-mail, Marcos Ramone. Será um apelido ou um sobrenome? Isso é uma zoação, com certeza, né? Marcos Ramone, 17 anos, Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas então, reticências, vim aqui para confirmar qual é o episódio dos Simpsons que vocês tanto falam. O episódio é este, Alpha Alpha Bravo Fox 07. Um bom Bart não deixa se dobrar. Da décima temporada. Décima temporada. É, o episódio do toque de recolher, onde as crianças não podiam ficar na rua, blá blá blá blá blá blá. Quem falou isso, quem confirmou, embasou, foi um tal de Caio Borges, lá da comunidade The Simpsons Brasil, no Orkut. Então, tomamos agora uma mega boga canelada, porque mesmo... Bem! Realmente, então, o episódio que roubam um tubo de TV e colocam um gato no lugar é o episódio que as crianças formam uma rádio clandestina e não o episódio do gatuno que eu disse aqui. Canelada pra mim. Próximo e-mail, Carlos Eduardo, 25 anos, São Paulo SP. Tá ótimo o programa Nerdcast, eu baixo todos eles no meu celular e fico ouvindo no metrô. Olha que beleza. Isso é bom. Agora, quero falar sobre o Nerdcast do Google. Esse, esse é o e-mail desses nerds espertinhos, querendo ser mais esperto que a gente, ó. Sempre, né? Eu ouvi vocês falarem do filme AI, Inteligência Artificial, onde tem um programinha que respondia a qualquer pergunta, que era o Dr. No. E aí eu não sei qual foi o bastardo que disse que foi o Robin Williams que fazia as perguntas. Pelo amor de Deus, quem faz as perguntas é o personagem do Jude Law. O Robin Williams nem faz parte desse filme, ele faz o Homem Bicentenário. Não confundam, canelada. Querido Carlos Eduardo, você deve passar um cotonete no seu ouvido. Porque o que eu falo, que o Robin Williams faz a voz do Dr. No, o programa que responde as perguntas do garotinho e do Jude Law, meu querido. Vai lá, toma! Toma! Vai lá no IMDB agora e procura Robin Williams e você vai lá, Robin Williams, Dr. No Voice. Toma aí. Eu adoro dos nerds que tentam, né, cara? Vai lá pro último. Pra terminar essa balela, Felipe Madureira, 14 anos, Natal, Rio Grande do Norte. Sobre o Google, a gente tem que ler um e-mail de um cara de 14 anos, a gente pode simplesmente ignorar. Não, cara, só faz o público, já vem. Não, lê aí. Sobre o Google, enquanto eu escutava o Nerdcast, eu acessava o meu Gmail. Quando fui tentar entrar no MSN, aconteceu um erro no meu PC. Tentava entrar na Internet Explorer, mas também dava erro. Detalhe, minha página inicial é o Google. A dominação começou. E aí, cara, a gente tem que concordar com o Felipe Madureira, que começou mesmo, cara. Porque depois que a gente gravou o Nerdcast do Google... Cara, a bruxa ficou solta. Ficou solta mesmo, cara. A gente teve um monte de problema pra gravar o Nerdcast. Mas teve que gravar o Nerdcast do próximo Nerdcast 7 vezes. Horrível. Cada vez um problema pior que o outro. A bruxa ficou solta mesmo. É isso aí. Lemos nossos e-mails idiotas. E agora vamos continuar com o programa, a nossa programação normal. E você que não teve seu e-mail lido, não chore, porque eu jogo toda semana na Mega Sena e não ganho. Então... Sim, é verdade. É porque os e-mails a gente faz assim, são tantos que a gente seleciona a metade da delete direto. Ninguém. Muito bem, seguindo daí... Vamos ao Código da Vinci! Sim, nós vamos falar sobre o livro primeiro, vamos explicar mais ou menos para o Calma, gente. Calma, você tem que ir devagar, porque você dizer que existe um livro já é assustador para os nerds. Não, porque eles não esperam que isso aconteça, né, cara? O Código então, da Vinci... ele é um livro, vendeu 60 milhões... 60? Tá em 60 já? Tá em 60. Tem gente, olha, eu recebi um e-mail ontem de alguns mercados, pessoal editorial, dizendo que tem gente falando que é mais, gente que é falando que é menos. Bem, a polêmica está inclusive na vendagem de livros. Quanto é o número aí? Quanto é o número? Cara, deram 45, depois teve outro, deu 57, deu 78. E o teu, Alexandre? Eu ouvi 40. Soma tudo, tira uma média. Uma média ali de 50, né? 50. É muita grana, né? O que seja, 40 milhões, 50, 60 é livro pra dar e vender, né, cara? Dá pra... Imaginem quantas árvores não morreram pra fazer essa quantidade de livros. Dá pra calçar muita cadeira de barbeiro pra criancinha cortar o cabelo, né, cara? Ai, ai, vamos lá, então. Dan Brown, o autor do livro. E é quem conhece, Dan Brown é a versão do Paulo Coelho americana. Sim. Mas que tem seu mérito. Paulo Coelho também. Só que o best-seller do Dan Brown, ele é formado em cima todo da polêmica. Sim. Não, mas olha só, calma. Porque calma. Se você pegar todos os livros do Dan Brown, a fórmula da narrativa é a mesma. Não, tá tentando isso há 10 anos, né? É, o cara conseguiu, né? A gente tenta a vida inteira e não consegue porra nenhuma. Parabéns pra ele, né, cara? 14 Nerdcasts e nada, nem um centavo. Calma, a gente chega lá. Ele levou 10 anos. É, muito bom. O Código da Vinci foi o quarto livro do Dan Brown? É isso? Eu não sei. Ele é Fortaleza Digital. Os Demônios de Ponto de Impacto, o quarto livro. Isso. Não. Ponto de Impacto foi depois. Ponto de Impacto foi um dos primeiros. Ah, é? Cara, é o quarto antes. Livro dele. O próximo dele vai ser... A Chave do Salomão. Isso, exatamente. The Salomon Key. Pra variar, é mais uma polêmica em cima da maçonaria. Estou dizendo que envolve, dessa vez, não um artista plástico e um cientista como Leonardo da Vinci, mas um músico, que parece que é o Mozart. O Mozart agora é que vai fazer a conspiração, o código do Mozart. Agora, né, cara? Agora os caras descobriram o caminho da cara. E vai torcer até a última gota, cara. Mas vai ser com o Robert Langdon, então. Certamente, ah, né, isso. Cara? Porque os outros livros, Fortaleza Digital, o primeiro livro dele não é com o Robert Langdon. Mas ele... o Anjos e Demônios dois, é. Só dois livros, que foi o Anjos e Demônios e o Código da Vinci, isso. São com o Langdon. Pois é. Os outros são com personagens diferentes. Então, o primeiro livro do Dan Brown publicado no Brasil foi o Código da Vinci, porque foi um mega sucesso. Sim. E eu tava até lendo que o editor, o, né, o presidente, dono da editora Sextante, que é a editora do Código da Vinci no Brasil, teve um belíssimo insight e conseguiu comprar a licença por $12,000. Olha! É, deu muito bem, oh, muito bem. Deu muito por 12 bem. Mil dólares e ele vendeu 1,1 milhões de cópias no Brasil a R$40, a R$30, faz as contas. Deixa aí. Deixa eu fazer, tá? A conta aqui. Uns 30 caracadas. 1 milhão de cópias? 1,1. Dá 1 milhão, né? Aham. É, 1 milhão e 100 mil. Vezes 40. Não, é errado essa... Não, desculpa, ele não vende... Aquele, o preço de capa da livraria não é o preço que ele vende um pouco mais barato pra livraria, então... Deve vender por uns R$25, mais ou menos. Vamos botar R$20, 20 milhões. 20 milhões. Investimento de $12 mil? Isso. E aí, fora de dizer, máximo R$30 mil. Então está o Código da Vinci trazendo alegria para muita gente, não? Deixa eu só falar uma coisinha, o Dan Brown começou a carreira dele como músico, né? Ele quis ser músico, fez músicas, não conseguiu emplacar nenhum sucesso, entendeu? Inclusive, uma das músicas de Birth of a King, ele usa até passagens da música nos livros dele. No... As músicas que não deram certo, agora ele está usando nos livros. No Anjos e Demônios tem duas músicas, duas passagens de música dele. O Anjos e Demônios é o rascunho do Código da Vinci. Isso. É, cara, é impressionante, é a mesma fórmula. Ele apresenta o personagem, ele dá aquela 1 milhão de informações. Tem um assassinato. Não, mas o tem um assassinato digital, duvidoso. E o próprio ponto de capanga. Impacto. O próprio Fortaleza Digital e o ponto de impacto... São essa mesma fórmula. Você tem o início, que é aquela mesma coisa, depois você tem o personagem principal. É, você tem a mocinha, você tem o vilão amigo, o cara próximo. Uhum. Você tem toda aquela fórmula idêntica. E tem a teoria da conspiração. Sempre tem a teoria da conspiração lá, Oliver Stone, né? Exato. Tem a conspiração. A única diferença é que o final do Da Vinci é um final... panos quentes, né, no meu ver, do livro. É. E o final do Anjos e Demônios é um final trapalhões. Bem bolado, bem falado. Porque, cara, é torta na cara, nego escorregando na farinha molhada, cara. É muito ruim mesmo. Então, o livro foi lançado e foi... Quer dizer, é um livro polêmico. Mais ou menos, o livro fala o seguinte, sem dar spoiler, você pode ouvir esse primeiro bloco. Tem problema que a gente não vai deixar... Eu sou a orelha do livro. A gente sempre avisa quando vai começar a zona de spoilers, né? Então fiquem tranquilos. Pra quem quer saber... Se você não sabe nada do Código da Vinci, desiste também. Nesse... Eu posso contar? Eu vou contar um spoiler só pra dar esquentada, que é que o Da Vinci tá morto. O Da Vinci já morreu no início da história. Não é o Da Vinci, bem lembrado. Ele é outro cara. É a história sobre um professor de simbologia religiosa chamado Robert Langdon. Ele é o protagonista da série. E ele é chamado para avaliar um assassinato que aconteceu no Louvre, de uma pessoa, o curador do Louvre. E aí o corpo dele estava cheio de coisas simbólicas. É o museu mais famoso do mundo, onde está a Mona Lisa e muitas outras obras de Da Vinci. E é o maior... museu do mundo, né? Em questões de não tem tamanho. Fama, tudo, não tem. Então, há um assassinato no museu. Ele é chamado pra, né, pra investigar, pra dar uma ajuda pra polícia, só que até ele... Até porque, rapidinho, só pra te interromper, Alexandre, fala. Que também tinha na agenda do cara um encontro com o próprio Robert Langdon, que ele ia se encontrar com esse cara que foi assassinado. Então, ele não sabe que ele é um suspeito do assassinato, e aí ele acaba entrando numa grande aventura de fugir da polícia e tentar descobrir os códigos que o... Como é que é o nome? Jacksonier, que foi assassinado, deixou. Então, o Robert Langdon e a neta dele, do Jacksonier, da vítima, fugindo da polícia tentando descobrir. É, se vocês querem entender isso, é tipo o Nicolas Cage naquele filme agora recente dele. É, isso foi uma, meio que um clone que ele deu. National Treasure. National Treasure, horrível. Como o Azaghal falou, que é o Alan Quartman da Vinci. E nós temos que ressaltar que eu tenho que dizer que uma coisa que o Dan Brown, ele sempre falou nas entrevistas, é que ele sempre foi fã incondicional do Indiana Jones e de todas as... quem não é, né? De toda... É, quem não é, né? É, o Robert Langdon é um Indiana Jones urbano, né, cara? Isso, é, então é toda aquela esfera de mistério, de coisas do passado, de artefatos famosos. É tipo um arqueólogo, né? É, então o Robert Langdon, ele é um Indiana Jones... cerebral. Exatamente, mas acadêmico, eu diria, né? Não, eu acho que não. Eu acho que ele é um Indiana Jones urbano, porque... Acadêmico e cerebral, o Indiana Jones também é, cara. Não, mas o Indiana Jones dá porrada pra cacete. Sim, mas ele não deixa de ser cerebral, ele é inteligente. Não, eu sei, mas. Professor de arqueologia. Robert Langdon. Não, mas o Indiana Jones é o Indiana Jones, ele tem chicote, uma arma. Então não é cerebral, você quer dizer que o Langdon é um Indiana Jones afrescalhado. Aquele cabelinho, então. É, porque. O cara achou a Arca da Aliança e o Santo Graal, cara. E o Langdon tá tentando ainda. Pois é. Então, na verdade, o Código da Vinci é mais um livro, mais uma história sobre a busca do Santo Graal, né? Sim. Só que ele é encarado de uma forma diferente que nós vamos discutir mais... Na verdade, não... Tomara que encontre esse Graal logo, né? Ou que tem filme procurando Graal, não aguento mais, sabia? Tomara que encontre isso logo. Ninguém vai achar o Graal. O James Cameron quase encontrou lá no fundo do título com o Titanic. É, tanto que ele sumiu, né? 10 anos. Que o problema é que tava embaixo do Titanic, eles não tiraram. Foi a maldição de Jesus. O livro cresceu muito, e, tipo assim, ele é uma grande controvérsia, a igreja católica, muitos representantes da igreja católica ficaram muito, muito... Ofendidos e falaram... Revoltosos. Que, o que só fez crescer o sucesso do livro e do filme, né? Cada declaração da igreja vendia mais 10 milhões. Lembrar o feliz da vida, né? Por quê? Esse livro sugere o seguinte. Eu acho que todos já sabem isso, se não é spoiler, né? Lógico, não sei, né? Esse é o principal trama do filme. É, porque, olha, existe um mínimo do mundo que você tem que conhecer. Se você é um completo idiota, você pode desligar já. Exato. Então você deve... manter até ligado pra aprender, né? É, pelo amor de Deus. Esse livro, por que esse livro fez tanta polêmica? Porque a sugestão dele é a seguinte, que o Santo Graal não seria a taça de Cristo que foi usada na última ceia, com toda aquela lenda. O Santo Graal seria o ventre de Maria Madalena, que foi casada com Jesus Cristo, teve uma filha com ele, e fugiu para a França, e essa filha cresceu dando e deu a origem à linhagem dos Merovingios. E então a ideia é essa, que existe uma linhagem de Jesus Cristo viva até hoje, e tudo que a igreja contou até hoje sobre Jesus é... Você sabe por que ela foi para a França? Por quê? Ela sabia que mais tarde, a linhagem dela, ela sabia que o Johnny Depp ia morar lá, então foi pra lá, pô. Mas escondido de tudo. Certo. Ai, meu Deus. Ok. Tudo bom. Bom. Vocês perceberam, vocês certamente a memória dos nerds deu uma estalada quando eles ouviram Merovision. Ah, sim. Porque Merovision está no Matrix 2 e 3. É um personagem interessante que não faz nada. Não? Sim, os Merovision seriam... Cara, com a Mônica Bellucci do lado, eu não fazia nada mesmo. Cara, eu ia ficar atrás dela. A Mônica Bellucci que fez a Maria Madalena no filme Paixão de Cristo. Olha aí. Filme, vamos continuar no livro. No livro. Então, a igreja ficou ofendidíssima com isso, porque ele fala que um monte de coisas que nós aprendemos a vida inteira é mentira, inclusive que a Maria Madalena seria uma prostituta e sim uma... Esposa. Descendente, uma princesa, né? Descendente de família real, de sangue real, e Jesus também não seria nada filho de carpinteiro, etc e tal. E aí, essa polêmica, pronto, ganhou o mundo. Quer dizer, existem, o Fanatic sabe, a quantidade de histórias e livros e filmes que falam da igreja, que falam mal e dão... Eu só queria dizer uma coisa em relação a isso tudo. E aí eu já tô tentando uma crítica mesmo. O grande problema pra mim do livro do Dan Brown, que é a primeira crítica, e tem gente que vai falar assim, ah, pô, mas ele é bom porque tem a literatura fácil. Eu não concordo com isso. Eu acho que, tipo assim, o filme... Falta no filme uma erudição não na maneira de escrever. No filme ou no livro? No livro, desculpa. No livro, pela pesquisa errada que ele fez. Se você for comparar O Nome da Rosa, que é um livro sensacional, um filme muito bom com Sean Connery, escrito pelo Humberto Eco, e o livro é altamente acessível, não tem uma linguagem difícil, você não vai estar lendo Shakespeare ou nada parecido com isso, você vai estar lendo uma linguagem normal. O Humberto Eco, por ser uma pessoa que tinha uma formação acadêmica em semiologia, filosofia, entendeu? E um especialista em Idade Média, ele conseguiu compor no Nome da Rosa tudo factual. Mesmo sendo uma história de ficção, ele é todo baseado em fato. E já o Dan Brown já inventa a primeira coisa, já é uma coisa de maluco. Não existe professor de religião simbólica em Harvard. Entre em Harvard agora. O cara não tem como se formar nisso. Então, quer dizer, por que, que o cara não conseguiu, já que ele está baseado numa coisa real, numa coisa de lendas e mexendo com a igreja, por que não escreveu a mesma coisa, mas fazendo uma pesquisa maior e dando uma, tipo assim, mais subsídios para aquilo parecer um pouco mais real e verdadeiro? Isso foi me contando. Isso é o Corcovado. Ele é em Nova York, a Estátua da Liberdade é no Brasil. Isso me incomoda, cara. Só uma pergunta, não existe professor de simbologia em Harvard? Não, peraí. Não, simbologia religiosa não existe, essa cata. Mas né? Ele essa é professor de simbologia religiosa, ele é... É, isso aí, aparece inclusive no computador, na primeira cena do filme também, aparece direitinho isso. Do Luke, por exemplo... Mas como isso é uma ficção... Ele pode escrever o que ele bem entender, cara. É o que eu falei, você pode botar o Corcovado no meio da... Pode. Peraí, não, olha só, o problema é o seguinte, é que o livro, ele no início ele diz assim, todas as descrições de obras de arte, todas elas correspondem à realidade. E aí o que aconteceu? As pessoas tomaram isso e todas as informações adjacentes a isso como verdade. E aí por isso que a igreja ficou maluca, porque achou que ele estaria pregando um monte de mentiras, mas não, cara, não tá. Quem poderia ter vontade de ir no Louvre, não é verdade ter uma grade fechando a grande galeria. Não é verdade o quadro do Caravaggio tá de lá. Não é verdade que o escritório do diretor esteja tão perto da grande galeria também. Sim, mas isso, né, cara? Até o próprio Louvre. Ah, mas eu acho que isso não é motivo para as pessoas se pegarem. As pessoas são ignorantes e levam tudo ao pé da letra, cara. Tem gente que paga a excursão do Código da Vinci. O nego vai lá para ver, sabe, os lugares que não existem. Não, mas porque não são ótimo. Como são escritos no livro. Isso aí, achei ótimo, Azaghal, o que você falou agora. Achei excelente. Porque é por causa disso que nós temos problemas com o Dr. Oliver Stone, com o próprio Ron Howard, que os caras vão inventando coisas. Como o livro as pessoas não leem, as pessoas normalmente não gostam, não são tão ligadas, elas preferem ver o cinema, porque é muito mais rápido, 2 horas de filme, ela vai embora. Ela pega tudo aquilo que ela viu no cinema e vê como verdade verdadeira. Então acontece com Alexandre o Grande, aconteceu no Mente Brilhante, aconteceu no Código da Vinci. Ela sai achando que ela leu a verdade verdadeira. E eu acho que o cara tem que ter um cuidado com isso, sabendo que ele tem um instrumento de massa, entendeu? É isso que eu penso. Tudo bem, posso até estar enganado. Não, você está falando de, tipo assim, O Senhor dos Anéis, ele é criado tudo numa coisa onde não existe. E cara, é sensacional. Sei, cara, porque o Rambo também é uma loucura foda. O cara, nada daquilo aconteceu, o cara não vai sozinho pro Vietnã e tal. E o nego, e tá tranquilo, né, cara? Eu acho que mas se você não difícil porque Rambo não existe, cara. Mas Jesus. Nem Robert Langdon, cara. Mas se você não colocar no filme baseado em fatos reais, pra mim isso já tá escrevendo, é ficção. Então, cara, mas olha só. O cara pode botar o que ele quiser ali, é fictício. O Código da Vinci é. Vamos concluir essa parte já. O Código da Vinci é um livro de leitura no metrô, de metrô, sabe? Pra você ler. É bem ralo, pocketbook, bem sabe? Mas eu achei divertido, gostei muito do livro. Porque é como assim, o Fanatic, ele é um cara muito respeitado no meio de filmes e tal, as distribuidoras conhecem tudo, porque ele vai tudo que é filme, conhece tudo, gosta de tudo. Mas você, o nosso amigo Fanatic, ele sabe apreciar um filme do Jean-Luc Godard e sabe apreciar um filme do trash do Sam Raimi, sabe? Lógico, então, é diferente. É a mesma coisa, você tem que sintonizar pra gostar, assim, eu gostei de Código da Vinci, assim como eu gostei, assim, não como eu gostei de Seus Anéis, mas eu soube... Tem comparação, Seus Anéis não, é maravilhoso. Eu sei, mas, por exemplo, eu soube apreciar dentro do universo dele, aquela... É nada mais do que dentro uma... Dentro das limitações do filme. Olha só, não, tô falando do livro. O livro, a história do Código da Vinci, não é nada mais do que uma teoria da conspiração. O cara pegou umas informações e ele moldou lá a teoria da conspiração dele. Sim, cara, mas olha só. O cara pegou a teoria da conspiração dele, criou os personagens dele, a fórmula dele de escrever. Escreveu um livro dinâmico que você fica preso na história e lê ele em 2 semanas ou 1 semana, dependendo do teu ritmo. É. Isso é o valor do cara, é por isso que ele vendeu tanto. Os únicos fatos que tem ali no filme... Vou falar uma coisa dessa informação, rapidinho. Pra poder não interromper esse troço que o Azaghal falou agora. Que o que disse. Mas mais uma coisa, mais, só mais uma virtude. Ele, fora isso tudo, é um grande marqueteiro, né? Sim, cara. Isso. Então, o cara tem um mérito esse foda. Tem uma ideia. E a história é legal, porque, se o livro fosse ruim, ninguém lia. Tu começa a ler 3, 4 páginas, para na 50 e não passa adiante, cara. Tu sabe disso. O cara pode ter uma das duas, uma. O cara podia ter uma teoria da conspiração idiota, ninguém ia se interessar. Ou o cara podia ter um livro que teria uma teoria da conspiração interessante, mas que você não consegue ler porque é chato. O cara não quer tudo. O cara tem a fórmula. Um exemplo disso. Quais foram os autores que processaram agora lá em Londres? Vários. Estavam processando. Não, teve um específico agora. Eram dois autores, que era Jesus, falando exatamente sobre esse tema de Jesus Cristo, da linhagem de Maria Madalena, que até o personagem do Ian McKellen, Jason Tibling, é um anacronismo, o nome dele é uma junção, uma brincadeira com o nome desses dois autores. O livro desses dois autores não fez nenhum sucesso. Concordo. Cara, falando sobre o fato, é a mesma polêmica. O só próprio que o livro dele não tem chamativo, não é uma fácil leitura, é um livro que você não tá para as massas. O próprio livro, o próprio Paulo. Anjos e Demônios, cara, é um livro que tem a mesma fórmula. Cara, o livro parece que é feito num carbono, ele só muda os nomes. É a mesma fórmula, só que é outro argumento, é outra teoria da conspiração que não teve apelo. Exatamente. Eu achei boboca, essa é a minha opinião. Rápido, mas achei boboca. Então, Fanatic, fale aí que você está mais por dentro da grande campanha de marketing que o filme está fazendo. É, isso é verdade, cara. Eu, só para poder aproveitar esse ensejo aí, sabendo-se que o filme, quer dizer, o livro vendeu muito e teve um apelo muito grande, e obviamente todo livro que vende isso vira filme, tem como não virar filme. Não precisa nem vender tanto quanto isso pra virar filme. Eu já vi até filme, até livros que vendem pouco, mas viram filme. Mas pois esse... Eu até tenho uma curiosidade aqui pra falar, antes que o Mário fale, dá um adendo, é que o criador do 24 Horas queria que a trama fosse a base da terceira temporada do 24 Horas. Verdade. Ele convenceu o produtor, o Brian Grazer, a comprar os direitos, mas o Dan Brown não quis. Ele falou que não, que não queria que o livro dele se tornasse um seriado. O Jake Bauer ia virar o... Sei lá, cara. O Landon, cara. Sei lá, mas isso é verdade, cara. Tell me the code now! Isso foi ótimo, cara. Essa foi ótima. Puta, cara, ele ia descobrir em 24 horas. Muito bom. Imagina a porradaria dele com o Silas, hein? Cara. Ai, bom, então fala aí da campanha de marketing. É, cara, o que a Columbia fez? A Columbia anda mal das pernas há um bom tempo, né? Porque ela não tem feito, assim, nenhum grande filme, né, cara? Tirando o Homem-Aranha, que foi, assim, um grande filme pipoca deles, tanto a Warner como a UIP e a Fox têm feito filmes pipocas direto o ano, na época de verão americano, já há uns 4, 5 anos. A Columbia tentando melhorar as pernas. Então eles investiram tudo no Código da Vinci. Como o filme não ia custar muito, vai ter esses efeitos especiais, um super-herói, ficção científica, é um custo muito mais barato. Um filme desse custa 150 milhões, 200 milhões de dólares, eu acho que o Código da Vinci é por 40 milhões ou 50, uma coisa assim. Irrisório, foi baratíssimo. Então eles investiram o dobro desse dinheiro, o resto, os 150 que eles gastam para fazer um Star Wars, eles pegaram o resto do dinheiro e investiram tudo em campanha publicitária. E é por isso que você encontra Fala do Código da Vinci em qualquer lugar do mundo ou do planeta. Se você for a Klingon, por exemplo, você vai encontrar lá, assista Código da Vinci. Na rua, assista Código da Vinci. Se eu for no Vaticano, tem lá, né? Tem no Vaticano, tem na China. Tudo que é lugar, pô, aqui mesmo, no Brasil, shoppings inteiros, pô, ônibus, isso. Tudo é Código da Vinci. Isso, entendeu? Muito, muito. Então, quer dizer, uma propaganda de marketing dessa. A igreja ajudando, querendo proibir. E o livro tendo vendido o que vendeu, o filme tem tudo para ser um grande sucesso, apesar, né? Apesar de tudo. Tem até um deputado maluco agora, eu esqueci o nome dele, eu escutei isso na CBN, que tentou por duas vezes proibir o filme do Brasil. Ah, tem esses idiotas, cara. Ó, esse é Columbia deve ter pagado dinheiro por fora, sabia? É. Deputado adora ser comprado mesmo, né? Ó, vou tirar aqui uma grana aqui, você vai lá e tenta fazer isso no Congresso. Só para aquecer mais ainda os tambores, né? Então... Pra Columbia, tá? Mas essa é a realidade. Então, Azaghal, tem mais umas curiosidades pra fechar o tema do livro. Sim. E a gente entra na zona de spoilers. Eu tenho umas curiosidades nerds, pros nerds que gostam dessas coisinhas de códigos, cifras, coisa. Na parte de trás da capa do livro tem uma longitude e uma latitude, umas coordenadas escritas ao contrário. Se você adicionar um grau à latitude, você consegue a coordenada do quartel-general da CIA, na Virgínia. E nesse quartel-general, tem uma escultura misteriosa chamada Cryptos. Ué, interessante. Isso é uma das... Super-Homem não, né? Não. Também na capa de trás, você pode ler as palavras em inglês Only WW Knows, ou só WW Sabe. Essas também, essas palavras têm referência a essa escultura Cryptos. Também tem um círculo de números que, combinados com um texto dentro do livro, revelam uma mensagem secreta. Olha. Isso tudo, todas essas coisas, todos esses códigozinhos, são intencionais, segundo Dan Brown, e estão relacionados com o seu terceiro livro, A Chave de Salomão. Ah, o terceiro livro do Robert Langdon. É, isso. Isso do... E parafraseando o Chris Carter, The Truth Is Out There, né? Agora, e tem uma coisa legal também, no livro Ponto de Impacto, que ele tem uma mensagem criptografada, que se você conseguir decifrá-la, você vai ler The Da Vinci Code Will Surface. Olha. Que interessante. Legal. Mr. Dan Brown se mostrando melhor do que parece. Isso quer dizer o seguinte, que o Leonardo da Vinci vai aparecer naquele Cielo Surface, né, da Universal, é isso? É, deve ser. Meu Deus, né? Cara. Tararara. Tá Chaves, né? Poxa, se o código da Vinci eu não posso dar umas duas dessa, puta, pô. Valeu, portuguesa. Filho da portuguesa. Ai, ai. Vamos falar do filme. Atenção, atenção, nerds. Vocês estão entrando na conhecida zona de spoiler. A partir de agora, quem não viu o filme, quem não leu o livro e não quer saber mais nada, nem detalhes que estraguem a história, pare de ouvir e aguarde até você ter conhecimento, até ver o filme ou ler o livro. Agora, se você quer saber, siga por conta, sua própria conta e risco, porque agora falaremos tudo sobre o filme. E então... eu já vou dar logo primeiro, o filme é uma droga. O filme é muito ruim, cara, eu fui com uma expectativa grande, porque eu gostei do livro, e aí eu cheguei no cinema... E parece que é Da Vinci for Dummies. Eu achei regular. É porque o Jovem Nerd não acha nada ruim, realmente. Ele não, acha eu acho... Ai, meu Deus. Eu acho ruim, cara. Tem coisas que eu acho ruim. Mas o que, que você acha ruim? Cara, peraí, deixa eu ver. Eu acho ruim Blade 3. Foi ruim. Ok. É, mas é meio, olha, vou te falar uma coisa, hein? Eu já não tinha gostado muito do livro. Quando eu vi que era o Ron Howard que dirigiu, eu falei, aí já vem a desgraça toda. Ah, pensa no lado positivo, o Clint Howard não aparece no filme. É verdade, faltou o Clint Howard, cara. Ainda bem, o sorveteiro, né? É verdade, ele sempre bota o irmão dele, carequinha. Mas o... Cara, me desculpe, mas é um diretor mediano, bem médio mesmo. E Hollywood adora esse tipo de diretor. Aquele diretor que a sua marca é justamente fazer filmes ao gosto de Hollywood. Tipo, imagina o Wang Lee fazendo um filme desse. Consegue imaginar o John Woo fazendo um filme desse? Não, pelo amor de Deus. Porra, John Woo? Imagina. Mas o Ron Howard é o cara pra esse tipo de filme, entendeu? Sim, mas... Pensa nesse filme que o Howard ele pega toda a história, qualquer cara, pode ser o cara mais crápula do universo. Ele consegue transformar no filme dele um cara no herói. Sempre. Foi assim no Apollo 13. Todas as vezes, sempre fazia. Sempre transforma um cara num super-herói de família, maravilhoso, uma vítima nas circunstâncias. Sempre faz isso. Meu amigo, se o Ron Howard dirigisse o X-Men, cara, o fanático teria um motivo pra destruir as coisas. Bem, é o Ron Howard que teve seu filme criticado por todos os veículos especializados. E aí ele falou que existe uma diferença, né? Ele disse pra Reuters isso. Existe uma diferença entre a resposta da audiência e dos críticos. É, enquanto o público fala bem, os críticos não gostam. Então eu já vou dizendo pra você, Howard, que eu sou o público e não gostei do seu filme também. E vai existir. O importante pro, agora o que a Columbia quer e o que a Sony Pictures quer, que vai que todo mundo ver. E dane-se se gostaram ou não. Claro. Não é nem o que eles querem, é o que eles conseguiram. É. Foi tanta polêmica, tanta história, tanto processo em cima do livro, do filme. O filme vai ser adiado, o filme não vai poder ser lançado, que lotou todas as salas de cinema. Eu vou contar agora um outro dado que eu não posso dar nomes, mas quem for inteligente vai perceber. Espero que vocês... Se eu perceber, eu vou falar. Não, não fala não, porque eu vou ter que perceber. A coisa foi tão assim que até certos editores-chefes de jornais mais vendidos no Brasil chegaram a mexer na cotação dada pelo crítico. Você acredita nisso? É mesmo? O crítico me confidenciou isso. Ah, eu sei. Nossa. Quem foi. Foi o... O filme era pra receber um boneco ou assistindo ou dormindo, tá entendendo? Ou uma estrela ou duas e acabou recebendo quatro estrelas ou um boneco batendo pau. Na verdade, o boneco era pra receber um boneco vomitando, mas não tem essa classificação. Vomitando. Chega no baldinho. Não, o filme não é tão ruim assim. Ah, cara, foi muito ruim, cara. Olha só, a expectativa que você deve ter criado, realmente, o filme não é nada demais. O filme não é um grande filme. Você é tem um blockbuster. Você tem um livro. Você tem um livro que tem todo um mistério, toda uma forma dinâmica de se escrever e as coisas, sabe, acontecem por um motivo. E no livro não, o cara pega o Cryptex e fala assim, ah, isso aqui é com Newton. Então, maçã. Porra, cara! O filme, ele é, realmente, ele é lento, é mal explicado. É mal explicado. Não é explicado. Isso é verdade. Tem lá, ó, Draconian Devil, aí ele olha e fala assim, ah não, isso aqui com certeza é Mona Lisa, não sei o que lá. Esse início aqui... E você sabe por que fizeram isso? E por isso que foi escolhido não Harrison Ford e o Tom Hanks, cara. Porque o Tom Hanks, cara, ele é amado pelo público. Tudo que o cara fala, o cara é o Tony Ramos americano, só que sem a peluche de lobisomem. Então o cara, tudo que ele fala, ninguém acredita. É o gente boa fora. Então, se esse cara falar, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas você imagina, o Harrison Ford fazendo a mesma coisa, ninguém ia acreditar, cara. É, mas o Ron Howard, ele queria o Bill Paxton, cara. Ai, só não pôde ser por conflitos de agenda, cara. Ai, meu Deus. E teve mais gente querendo, cara. Russell Crowe queria fazer, Hugh Jackman, Ralph Fiennes e nosso querido George Clooney também queria fazer, cara. Já pensou George Clooney? Dá uns pega na francesa, George Clooney. Ele falou, tem que mudar o roteiro aí, que eu tenho que dar uns pega nessa coisa. E cabecinha pro lado, assim, tortinho. Cabecinha pro lado, balançando. Isso é muito bom, da curiosidade. Hanks não sabia, isso é do Código da Vinci, você acredita nisso? Quando ele... Primeiro falaram com ele, ele pensou que ele ia fazer o Leonardo da Vinci, acredita nisso? Ah, não! Com isso? Mentira, cara. Essa é sério, cara, é sério mesmo. Feliz da Colômbia, cara. O que é isso? O pessoal fica querendo fazer mais polêmica ainda, né? Que enlouquecer a cabeça dos jornalistas, não pode ser isso. Então, por exemplo, tem umas horas no filme que... você nota que aquilo é um filme de livro, que não tá muito bem adaptado. Por exemplo, no livro... Porque o livro é muito fácil você... destacar o leitor da trama principal e aí desenrolar rapidinho uma subtrama, uma explicação, um flashback e tal. É, não, não, não, rapidinho, não tem flashback no livro, é narrativa, né? Exatamente. Não, eu tava conversando isso ontem, que a gente tira umas lições desse filme, né? A gente tira a lição que é muito difícil você conseguir adaptar um livro pro cinema da forma que os leitores esperam. Essa é a primeira lição. Não. A segunda lição é que nem todo mundo é o Peter Jackson, né, cara? Ou o Mário Puzo, o Coppola. Ou o Mário Puzo, muito bem acrescentado. O Coppola. Mas existe uma diferença grande entre esses livros. O livro do Dan Brown em questão é um livro onde tem muita informação que o Robert Langdon pensa. Yeah. E não fala, e as coisas não acontecem. Então, o diretor não conseguiu achar um meio de ou o roteirista também, né, no caso. Lógico. De mostrar esses pensamentos. Porque, assim, um terço do livro... Pra quem não leu, não conhece a história, o começo do livro, acontece um assassinato. Pode falar que... Tá, eu sei. Acontece o assassinato lá do Saunier. E aí, esse primeiro pedaço, cara, é uma enxurrada de cultura inútil. Interessante na sua cabeça, sabe? Ele fala de não sei o que lá, que o tridente do diabo era o tridente do Poseidon, e a igreja botou no diabo pra acabar com a religião pagã, e que a auréola de não sei quem é o sol de outra religião... E é o pentagrama, e o negócio do Hitler. Isso tudo ele vai soltando durante a história, coisas que ele vê, que ele lembra, que ele tá. Que é muito legal, que fica interessante no livro. E que no filme foi jogado no telão a toque de caixa. Pá, as imagens estourando na tela, ele falando: quem já viu isso? O cara grita: o diabo! Ele: não! Essa feira vendendo símbolos. Uma das coisas mais difíceis de se fazer na hora de fazer a transição de livro pra filme. É exatamente isso. O livro, quando tem muito pensamento, quando o livro é muito trabalhado no que o cara, no personagem, tá pensando, Você dificilmente consegue transpor isso pra um filme muito bem. Porque você não tem como colocar ele parado no filme, olhando pro nada, e uma vozinha no fundo falando o que ele tá pensando. É certo, rapidão, deixa eu só... Fizeram isso em Blade Runner, né? Pô, mas quem fez? Quem fez, né, cara? Ridley Scott, né? Porra, o primeiro filme... Peraí, olha só. O primeiro filme do Duna, é, aquele com o Sting, ele é assim. Então o Duna é um livro completamente passado dentro da cabeça dos personagens. Exato. E o livro e o filme os caras fizeram assim. Toda hora o cara para e aí vem aquela voz com eco. Mas então os Harad Redond estão nos atacando. Devo fazer o quê? E aí fica chatíssimo, sabe? Mas então o filme tem 7 horas, né, cara? Não. Então, isso é chato. Aí é difícil realmente passar isso. Eles usaram o formato de flashback no Da Vinci, mas eu achei que foram muito infelizes. Por exemplo, a hora que o Silas vai entrar lá na igreja pra procurar a linha rosa e tal, e ele começa a pensar, começa a rezar, Deus me dê força e tal, e aí de repente entra um flashback que no livro ele explica, simplesmente um capítulo explica qual é a origem do Silas, é como claro. É que foi pro Opus Dei e tal, e aí de repente ele tá no carro e aí tum! Joga o flashback na cara que nem dá pra entender direito o que tá acontecendo, pra quem não leu, sabe? Eu que li, eu sabia o que que era, mas quem não leu, pô, que é isso, cara? Aí você vê, ah, tá explicando mais ou menos a vida do cara, mas por quê, sabe? Então ficou muito jogado, assim, na cara de Silas. O Silas é um albino, né? É o capangão do filme, do livro, né? Do filme também. Isso. E aí, ontem eu tinha gostado do Silas, sabe? Eu achei que o cara tinha mandado bem e tal. Só que aí eu li. Ele é um bom ator, é um bom ator. Ele eu achei a atuação dele boa, sabe? Porque é um cara. É uma marionete, né? O Silas é uma marionete. Que é movido por uma fé cega e por um ódio interno absurdo, sabe? Que ele tem do mundo, né? E ele, eu acho que ele consegue passar isso muito bem. Aí eu li a crítica, a resenha do Borbs, do Judão, tá até aqui no Jovem Nerd, ele nos emprestou, e concordei, porque o Silas, ele é um personagem mais forte, é um cara mais, sabe, que carrega o bicho de garoça nas costas, cara, o cara é enorme, Alfred Molina. E aí me veio à mente um albino sinistro de um filme passado da Goody Hall, Full Play, ou Golpe Sujo. Ah. Vocês lembram daquele albino Sindex, cara? Eu vou te falar uma coisa, eu concordei, mas discordei um pouco do Judão, sabe por quê? O Paul Bettany, ele faz uma interpretação tão maravilhosa num filme, que tipo assim, as pessoas, se não se pegarem nesse detalhe, que era um cara fortão, que carregava o cara, sabe? Até porque ele não carrega o cara no filme, e não dá essa ideia, a interpretação dele é tão boa que te convence de ser aquela pessoa. Então, às vezes, o ator, não tendo físico igual, mas fazendo uma boa interpretação, passa desapercebido esse tipo de coisa. Até então, porque no filme, você não sentiu isso na hora. Mas vocês não acham que o albinão do filme da Good Ball não seria mais sinistro do que o Seria perfeito, mas talvez a interpretação dele seja horrorosa. Fosse na estrona, né? E como no filme ele não tem... Sumiu por aquele filme. É, e como no filme... Não, ele fez uma porrada de filme. Ele? Fez, é, cara. Que isso? Mas é um ator fraco. Ele é albino, né, cara? Que isso? Albino é fraco? Pô, não, cara, acho que papel eu vou dar pro cara. O cara é albino. Não, se você pegar um Hunter novo... Exatamente. Não, o Hunter não é albino, cara. Ele pode fazer ele ficar albino, cara. O cara é brancão e louro. Transformar a pessoa em albino não é difícil, cara. É, bom, eu não, acho mas que eu tô falando que o cara é albino, o ator é albino, cara. Eu acho que a aparência física não deve ser a coisa principal. Eu aprendi isso desde que o George Lucas escolheu aquela porra pra fazer o Anakin, porque ele era parecido com o Luke. Então ele preferiu a aparência do que o talento. Isso aí, eu acho que o talento supera. O talento supera. Se o Anakin fosse um chinês, cara, interpretasse bem, eu ia... Ah, beleza, ele era assim, fez a operação plástica depois e tá certo. Eu concordo plenamente. A grande jogada do filme, já que a gente falou do Paul Bettany, é o seguinte. O Ron Howard, pelo menos inteligentemente, botou vários coadjuvantes que são ótimos atores. Alfred Molina, um grande ator. A Emma Kellen, não precisa nem falar. Então isso ajudou, pelo menos, a dar um certo conforto visual durante o filme. Mas você há de concordar, tu vai concordar comigo, que esses atores... Cara, os personagens do filme não tem nada. Eles são... uma poça, não tem profundidade nenhuma. Você não se apega a ninguém. Parece um Pires. Concordo. Não é? Você não se apega a ninguém, cara. Você não... O Bezu Fesch, que no livro é um personagem interessante, o policial, interpretado pelo Jean Reno, é uma mula, cara, que abaixa a cabeça e vai, parecia que tá vendo X-Men, cara. Parecia um fanático. O próprio Langdon, você não tem apego ao personagem no filme. Ele é um... Tá, beleza, ele tá ali ajudando, mas quem é você, ele? Você não sofre quando ele apanha, você não torce quando ele acerta. Não tem nada demais no personagem, você não... Mas sofre com o personagem ou não. Isso é uma, não tá na... Fale. Isso é uma armadilha muito grande pra quem escreve, que é o seguinte, que você às vezes ou concentra a sua história toda no personagem, ou você concentra ela toda na história, e aí um perde. E aí perde, sabe? Você concentra tudo no personagem, você perde a história, quando concentra toda na história, você perde os personagens. É, mas então, tem pessoas que não fazem isso. Não, eu sei, mas os personagens acabam sendo só coadjuvantes para a história, que passa a ser o personagem principal. Então você não se apega a ninguém. Né? E aí tem uma hora. Pois é, tem aquela hora que o Ian McKellen tá explicando sobre a pintura da última ceia e tal, que eu tava doido pra ver, achando que ia ser interessantíssimo, imaginando que jogadas de cinema com música você podia fazer. Eu achei tão. Eu nem vi. Um segredo que todos nós já sabíamos. Eu não sei se é porque eu já estava incomodado com a forma que o filme estava sendo apresentado e já conhecia a história, então quando você já conhece o mistério, é a mesma coisa quando você está vendo, né? Não, e esse personagem do Ian McKellen é um personagem que o cara jogou um balde de água fria no cara antes do cara aparecer. Porque quando a primeira vez que o mestre, né, o super vilão da história, aparece, ele aparece falando um telefone com a Aringarosa. Eu percebi isso. E cara, é a voz do Ian McKellen, cara. Magneto. Então, ou o Magneto ligou pro cara, ou então é o cara, o vilão, porra. Eles não tiveram nem o cuidado de fazer uma coisa diferente. Ele já te entrega. Quem conhece o ator, quem já ouviu a voz dele, sabe na hora. Mas eu não sei se eu perceberia, se eu não soubesse, se eu ia perceber. Não. Não sei. Fraco, cara. É, falatóriozinho, acendem de ação. Falatóriozinho, acendem de ação. É o tempo todo isso, cara. A narrativa não te atrai pro filme. É, mas o livro é assim também, né, cara? Sim, mas no filme não, pô, mas é que tá, né? Você vai adaptar o filme, já que nós estamos adaptando para um filme, você não pode corrigir dessa maneira, né? Uhum. Não pode ser dessa forma. Você tem que fazer de uma maneira que aquele falatório e aquela cena de ação, elas se interliguem de tal forma que cria um elo dramático com o público. E não criou. Você acabou de falar, não senti porra nenhuma quando o cara anunciou no quadro, não senti nada. O cara apanhou, não senti nada. Uma pergunta, qual é a explicação no livro, que eu não lembro, dele tá usando um relógio do Mickey? Ele gostava do Mickey, lembra? Mickey era um símbolo de sei lá o que dele? Tem um negócio falando. Ele explica logo no começo do livro, eu não me lembro. Mas no filme não. Ele não lembra. O filme só mostra ele usando o relógio do Mickey. Ah, sim. No filme mostra. Olha, vocês que leram o livro, olha aqui, tem um relógio. É, exatamente. Presente do leitor, né, cara? Eu não percebi. Não, eu queria saber se a explicação tem alguma coisa relevante ao personagem. Ah, é uma ínfima tentativa de aprofundar o personagem. Sabe qual é o problema de personagem de série? Como esse, como o Jack Ryan e tal, é que um personagem de séries, de livro, ele não muda nunca. Ele é sempre o mesmo, aventura após aventura, entendeu? Assim, o único personagem dos últimos tempos da literatura, personagem de série que eu vi mudar, que eu achei interessante a ideia, foi o Harry Potter. É um personagem que cresce e muda de livro pra livro. Agora, o Indiana Jones, por mais mega boga que seja, é um personagem que não muda, ele é um Indiana Jones, ele é um ícone, entendeu? Então o Robert Langdon também é um ícone, por isso que o... É, só que o Robert Langdon... E daí? Esse papo vai levar aonde? É, ícone apagado, né? Não, agora eu quero saber, e aí? Ele é um ícone, e... Em relação ao Harrison Ford, falando... apagado, né, cara? Você tava falando que é por isso que a gente não sente nada pelo personagem, porque ele não desenvolve. Peraí, você comparou mas isso com o Indiana Jones. Fora sofrer com ele, eu sofro com o James Bond. Indiana Jones. O Indiana Jones é divertido, cara. Porra. No filme do Indiana Jones, você se apega ao personagem. Você conhece a história do personagem. Eles te apresentam o personagem. Porra, mas Indiana Jones é dirigido pelo Spielberg, caralho. Do que vocês estão falando, cara? É que erraram de judeu, cara. Spielberg, um Howard é outro, calma. Não, mas eu gosto do Indiana Jones, eu sei, mas ele é também um ícone, entendeu? Ele não pode deixar de ser o Indiana Jones. Ele não pode perder um braço, sabe? Ah, agora eu sou o Indiana Jones sem braço. Não, claro que não. Entendeu? Ele tem que ser o Indiana Jones, ele tem que ter as namoradas dele, que ele deve ser como o James Bond também, tem que ser sempre James Bond. Então o James Bond não tem profundidade, você pode gostar, mas ele é o James Bond sempre. Ele é porque esses personagens, cara, que você tá citando, eles não têm linha do tempo, cara. a história deles não é contínua. O James Bond, cara, ele não, sei lá, o primeiro James Bond não é o mesmo de hoje, sabe? É tudo atemporal, acontece em algum momento da história do 007. Exatamente. Sabe, enquanto ele esteve ativo, ainda está no caso, né? Assim como o Harrison Ford. O personagem do Indiana Jones, quando ele veio ao cinema, né, o personagem já está construído, sabe? Isso. Tanto que no terceiro filme, eles até mostram a construção do personagem, que é interessante. O terceiro filme é o que mais aprofunda no personagem. Muito bem escrito, porque quem escreve é o George Lucas, né? Um cara que sabe escrever bem. George Lucas com o Spielberg. Ponto final. É um cara que sabe escrever bem, ponto final. O George Lucas... Até isso é relativo, né, cara? Se você pegar a história original do episódio 3 do George Lucas, tá ótimo. O problema é que ele quis dirigir. Então, código da vida. Vamos falar do final, For Dummies. Fala aí, Mário. Rapidinho só, vocês que vão assistir o filme e que não se interessaram em saber de nada, pelo amor de Deus, não saiam do filme achando que aquilo, tudo que houve, que tudo é verdade, entendeu? Porque não é. Se aprofundem, procurem saber o que, que realmente é histórico, o que não é, entendeu? Porque senão é complicado, hein? É porque ele falou que o Leonardo da Vinci nunca inventou o Cryptex, que eles falam, né? Que é um projeto do Leonardo da Vinci, que é... Não é só isso, né? Tem outras coisas também. Eu vou explicar pros nerds aqui. Ficção, do latim fictione. Ato ou efeito de fingir, simulação, fingimento, criação ou invenção de coisas imaginárias, fantasia. Detalhe, Leonardo da Vinci, ele era um homem de ciência, um pintor renascentista, e ele nunca botaria símbolos nos quadros com mensagens criptografadas para ser descobertos algum dia. Isso não existe. Essa história do priorado de Sião e tal, é tudo uma loucura. O priorado de Sião até existe, foi inventado em 59, não foi nem inventado em 1999, mas põe. Não, mas é não que... tem nada a ver com o filme. É, tem uma parada que acharam lá na biblioteca, que eram os documentos secretos. Quem é que bota o título documentos secretos? Detalhe. E quem plantou esse... Você sabe quem foi que plantou? Isso foi na França, né? O cara que plantou os documentos era Pierre Plantard. E detalhe, eu falei 59, mas 59 não, 56. Meu Deus. Mas vamos ao final desse filmaço. Então, no final eles conseguem prender todo mundo, quem tem que morrer, morre, quem não tem que morrer, não morre, quem tem que ir preso, vai preso, quem tem que se arrepender, se arrepende. E eles conseguem descobrir aonde estaria a Maria Madalena. Não, mas fala antes da capela do priorado lá. Sim, mas é disso que eu tô falando. Tá. E aí eles chegam na capela, onde teoricamente estaria a tumba dela, né? Uh-huh. E não está mais lá. Quando eles emergem da gruta que eles entraram, onde tinha esses documentos secretos, né? Com toda a história do priorado, está todo o priorado do Sion lá em cima, cara, esperando por eles. Aí o Robert De Langland se assusta, o Tom Hanks dá um show de interpretação nessa hora. E os caras que se escondem, um manda a filha pra não sei aonde, o outro faz, acontece, símbolos, bancos milionários suíços, pra no final todo mundo se juntar. No mesmo hora, no mesmo momento, né? É Coca-Cola, né? O cara da Coca-Cola. Ah, vamos viajar hoje de avião junto, que nunca vai acontecer de cair essa porra. Não, e mais um detalhe: você tem que praticamente todos ali estavam na França e próximos. Ah, não, sim! Você tem aquela noção. Ali é Escócia, você tem a noção no filme de que eles desceram na gruta, aquele cara vê eles descendo, aí ele sobe correndo, liga pra todo mundo, aí vem pra cá, eles estão aqui. Parece que o churrasco vai ser servido daqui a pouco. Então, até outra coisa, que o filme é tão rápido que eles não conseguem nem explicar, nessa parte mesmo que ela fala assim, então eu briguei com o meu avô, por que você brigou com o seu avô? Ah, porque eu vi ele fazendo coisas sinistras, sexo no ritual e tal. E no livro ele explica isso. E aí não, é simplesmente assim, ele era um maluco assim que fazia sexo e ritual. Não explica nem que ritual é esse. Todo mundo passava régua na galera. O Batman também faz sexo em ritual, né, cara? Bom, e eles falam no final. E aí eles sugerem que a mulher é uma milagreira, isso, cara, o nome do filme tinha que ser Rasgando o Código da Vinci, cara. Porque eles sugerem que a mulher fez dois milagres durante o filme, cara. Eles sugerem isso. Não, Alex, ele não sugere. Ele fala que aquilo depende da crença. Você pode acreditar não. Cara, ele fala. Não. O que ele quer ser ali, ó. A mulher, a Sofia, sai toda felizinha achando que é Jesus, cara. O que acontece ali é o seguinte. Ah, vamos fazer que o filme não destrua a religião. Mas, cara, eu discordo. Eu discordo, porque no livro, o Robert Langdon bate na religião o filme inteiro, o livro inteiro. Não, sim, exatamente. E no filme, o Langdon, ele é o contraponto. Enquanto o personagem do Lee bate na igreja, o Langdon segura a onda. Ele fala, não é bem assim, não existem provas, você tá interpretando. Isso não é fato, isso nunca foi provado. Então o final é uma continuação. Isso é Howard, que a Howard sempre faz isso, cara. Isso é uma continuação do filme. E aí tem o final total for dummies, cara, que é quando ele volta pro hotel dele, vai fazer a barba, aquela coisa, relaxar. E aí ele se corta e tem um insight. Ele lembra que dentro do Louvre tem duas pirâmides, uma invertida, outra não. Ah, ele vai seguindo a linha rosa, chega no Louvre. Porque ele liga uma coisa à outra. E aí ele percebe que é lá que o tal do Saunier enterrou a Maria Madalena. Não foi o Saunier. Na verdade eles não explicam isso no... Que o Charles de Gaulle, que construiu as pirâmides, seria do priorado de Sion, ele lembra disso. Canelada. Eles não explicam no filme qual é a da pirâmide. Eles simplesmente deixam no ar de que o Bezu não gosta. Mas a cicatriz nas feições de Paris. No livro termina assim, ele se ajoelhando ali. E, pô, é aqui que tá o negócio. E ele reza pra Maria Madalena. E aí vem a parte for dummies, que é a câmera mergulhando dentro do chão. Pra quem não entendeu e vê a porcaria do túmulo lá embaixo. Só quando apareceu os ossos da mulher ali. Era, entendeu? Entrar dentro, né, cara? E aparecer os ossos e o DNA, né, cara? Entrar até a conta do DNA lá. Pô, então tá o inferno onde esse filme devia estar, até o lixo, né, cara? Direto. Ai, meu Deus. Meu Deus. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Próximo Jovem Cast será sobre quadrinhos, história em quadrinhos, dos X-Men, aquela história onde tem um bando de mutantes. Cada um faz uma bosta diferente do outro. É uma grande confusão. Não percebo porcaria nenhuma. Tem uma rapariga lá que tem um fogo no rabo. Um grande fogo no rabo. Por causa de um rapaz que não faz as unhas. Chamo ela de Fênix. A bichinha está... Está no cio, ninguém compreende a bichinha, a rapariga, e a chamam de Fênix. Ela está muito emputecida, não tem mais o que inventar, porque aranhas atômicas que mordem os meninos, o outro era... Como é que era o outro lá, o outro herói? Eles não tinham mais como inventar os heróis, e aí disseram que as pessoas já nasciam tortas. Já nascia tudo torto, cheio de problemas, e criaram-se os heróis. Então eu sou uma grande heroína. Já nasci toda tortinha. Ninguém bota portuguesa lá nos X-Men. Tenho fogo no rabo também e ninguém me chama de Fênix. Que grande bosta. Eu vou fazer uma história muito melhor. Pois quem quiser perder seu tempo escutando estas maçadas, não percam Jovem Cast. O próximo. Pronto. Pronto. Adeus. Foi assim que meu amor me prendeu.